Jetman 720, a linha em mantém, 1-0. A linha em mantém, 6720. A linha decola da 10, vento 190 graus com 9 nós. A linha decola da 10, 6720. Cotaxia via Alfa, Juliet, Pátio, Índia e Alfa novamente no ponto espera da 10, irá chamar a torre em 1986. Alfa, Juliet, Índia, confirmando a Bravo para 10. Índia e Alfa, onde o senhor irá encontrar o ponto de espera. Acende. Então, a prossiga Alfa, Juliette, Índia, Alfa, Bogor, 265, vai chamar 7186 naquela posição. Salvador, Bogor, 265, voltando. É possível coordenar após Dael, direto do Coral, para o Bogor, 265? Vou coordenar com controle. E retorna com a informação. Guardo. 1273, informa que a transmissão está muito baixa. Controle, 1273. Prossiga. É pra descer para que nível? 2010. 2000 pés, 1273. Patrulha Salvador, o Azul 4206 da presente voando pro de Puca, já evitou formações. Gente. É, controle 120 decimal 8, bom voo. 28, obrigado, boa noite. Hoje é decolagem. Azul decolagem com o direito da El Coral, agora de 5. Web 6720, sobe ao 360, vigilância. 360, vigilância. Seria possível pro de Dael, senhor? Autorizado. Autorizado, Dael, pro 6720. Controle da 3567, cruzou 180. 3567, passa linha 180, chama agora o centro Recife, frequência número 260, alterna 19288, boa viagem. 2206, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12685 até 12545, boa viagem. Chama o centro Recife 2685 ao termo 25.5, azul 4206, bom trabalho. Salvador, Guarda 65, tá na linha de pronto. Guarda 65, a linha decola da 10, vento 180 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 10, Guarda 5. Lua 601, na autorização Galeão 360, com a formação ATIS. 601 no Galeão, autorizado nível 360, via Pêsulo 10. Decolada 10, com curva à direita, saída da EL, Leda Bridge. Controle opera 1208, aciona 5020, proteja. Autorizado 360 para o Galeão, Pêsulo 10, decolando da 10, curva direita na saída da EL, Leda Bridge. 208, controle de saída, 5020, é o transponder com 601. Certo, quando pronto, são entre o feedback e acionamento, qual foi a posição? Posição 4. Sim. Chega a decolagem, guarda 65. Salvador, boa noite, C3897, ciente da informação uniforme, na posição 5, autorização Guarulhos, nível 320. Autorizado 340 para Guarulhos, copia? Copia 34, 3897. Autorizado para Vale 340, via... Confirmando, decolando da 10 com curva à direita. Já é o Leda Bridge, a saída, 11 intercepta, Pêsulo 16 e após segue conforme a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5025, cotejo. Mira Sudoeste de Salvador, mantém nível 140, serviço radar terminado. Chama agora controle Léo, frequência 1201, boa viagem. 201, obrigado. É Tutan 3897, quando pronto, também posicionamento no 05. Informar é pronto, 3897. Salvador, boa noite, eu sou o 467, informação 340 para Brasil. Todo 65 decolado ao 04, controle 120 decimal 8, bom voo. Pessoal, decimal 8, boa noite. 360. Via Brasil 17, decola da 10 com curva direita, saída Arboa Elefa. Controle opera 1208, aciona 5024, Cotese. 360 para Brasília, conforme a rota do plano, via Brasil 17, decola da 10 com curva direita, saída Arboa, transmissão Elefa. Controle 208, transporte 5024, Cotese 56. Correto, quando pronto, pushback acionamento, confirma a posição. 22, quando pronto, chama na pushback acionamento, voo no 5 metros. Autorizado em ingresso, fogão 273? Autorizado. Localizador? Estabilizou o Golno 273. Leve aproximação, chame Torre 186, bom pouso. Obrigado, boa noite. Foi Salvador, boa noite. Golno 273, estabilizado na ILS, baixo travado. Boa noite, Golno 273, livre pouso na 1-0, ventuno 70 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 8. Livre pouso na 1-0, Golno 273. Solo Salvador, 38, 97, posicionamento foi com você. Exato, chame táxi. Posicionar, chame táxi, posicionamento. solo Salvador, Rua do Recife, né, 6259, com a Vivo, autorização 360, Guarulhos. Solo 121, decimal 9. Lado 360, decola da 10, curva direita. Saída da Euler da Bridge, intercepta do Zulu 16. Controle opera no 208, aciona 5015, cotejo. Puxa, né? 6259, autorizado de 360, Salvador para Guarulhos. Escola da 10, curva direita, da Euler 3. Intercepta do Zulu 16 lá. Controle 208, transponda 501. Correto, Sené, quando pronto, toma em posicionamento no 09. No 09, vai no portal. Paulo, boa noite, eu vou no 273. No 273, uma boa noite, na Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Bravo, Romeu Vitor, cruzando 180. Bravo, Romeu Vitor, sendo identificação, autorizado de chegada à área, desça para o nível 050, estou altímetro no 018, vigilância radar. Vitor. 7 ajustado no 018. 018, destaque que é parte inicial, estou com 08, 60. Pushback, acionamento 601, posição 4. 601 na barra, no 04. Guarda. Bono 273, a passagem ao Airbus da TAM, após prossegue Juliette para o 03. Paciente Juliette 03, 1273. Gol no 641, coordena com a equipe de solo após o Boeing da companhia, parque A no gate 3, está livre para o pushback no setor, chama em táxi. Seria 601, senhora? Afirmativo. Após o Boeing da companhia, parque A no gate 3, está livre pushback no setor somitário. Após a passagem da companhia, está livre aí o pushback na 601. O Boeing vai parquear no gate 3, ok? Paciente, após a passagem dele. decolada da 10, ventou no 70 graus com o 9 lá. Decolada 0, decolada 0. Salvador, eu vou no 940, informação Vitor. 940, número 2, para copiar, aguarde. Aguardo. Mike Eco Delta, prossiga. Parte 4, reporte ao término. É 5, passa nível 50, chama o centro Recife, reconhece 1251 no alterno 3325 Bolívar. 560, copia? 325 Bolívar. 0, afirmativo, para Guarulhos 360, copia? Afirmo. Autorizado, Guarulhos 360, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu no meio, pode seguir conforme a rota. O controle opera 1208, aciona 5040, coteje. Sente autorizado, Guarulhos, hidrônimo é o 360, decola 10, curva direita. Perfil da saída da Elfleda Bridge, Amper Zulu 16. 1208 é o controle, 5040 transponder, o voo 1940. Correto, 940, quando pronto, chama e puxa o acionamento no 07. Chamarei, obrigado. Sete, decolado 1-2-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Bom controle, 1-2-0-8, 2-3-7, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 2-3-9-7, decolou, saída da EL. 97, contato radar, sobre nível 340, perfil da EL. 340, na EL, 3297. 86, com 601. 601.